Twister. Junho de 1969. Distribuição Universal. Versão brasileira, Herbert Richards. Alerta de tornado. Saberemos mais sobre o alerta em Oklahoma. Aqui está ele, o centro do círculo nordeste do condado de Kingfisher, dirigindo-se para o nordeste. Quero também avisar a todos vocês do oeste, com um pouco de antecedência, que ainda pode mudar de direção. Os alertas continuam contra tornados e foi oficialmente estendido. Dê esta informação mais cedo. O aviso deverá completamente mudar e recapitulando. Mamãe está aqui. Calma. Temos que ir para o abrigo agora mesmo. Pega a Jo. Não fica nervosa. Vai, calma, calma, calma. Vamos. Mamãe está com você, querida. Calma. A TV diz dos grandes. Pode ser um F5. Não fica nervosa, filha. Nós vamos para um abrigo. Tome! Rápido, temos que entrar. Me dá ela aqui. Tome! Para a parte central de sua casa. Época atual. Satélite ambiental operacional geoestacionário GOES, satélite meteorológico 8. Às 7 da manhã, na cidade de Oklahoma, a temperatura está em torno de 23 graus. Em todo o estado, a temperatura parece se manter estável neste mesmo parâmetro. Laboratório Nacional de Tempestades Graves. Novos tornados. Que será confirmado mais tarde. A linha seca está principalmente no oeste de Oklahoma. As calotas estão rachando. Todos os modelos preveem índices que variam de menos 6 a menos 10. Se essas células continuarem se acumulando desse jeito, vamos ter um recorde em tornados aqui. Vai ser um longo dia. Se conheço a Joel, levou todo o apartamento para o local. Ah, num dia assim já era de se esperar. Ela esquece tudo, menos o trabalho. Está nervoso porque vai vê-la, né? Nervoso? Não. Por quê? Pareço nervoso? Não. Tá parecendo, sim. Eu só quero acabar com isso. Ela não disse que assinaria os papéis? Foi o que ela disse. Não acha isso? Não. Eu acho, sim. Calma, professor, eu estou consertando. Consegui. Meleca, isso não serve para nada. Desculpa, Joe. Peraí, Beto. Tá ótimo, me dá a leitura. Você manda, chefinha. Peraí. Qual direção, hein? Acho que a corrente seca está parada. Faça a varredura do setor oeste, vasculhe o setor médio para rotações e aumente o PRF. Só estou mandando não dobrar os mapas. Eu não dobrei o mapa. Tá bom, Kansas é uma porcaria, tem uma tempestade em Wichita. Enrola os mapas. Olha só, os caçadores de tempestades. E aí? Eu não acredito nisso. Quem é esse bonitão aí? Senhores. Ah, é o Radical! É, é o Radical! Não, não comece com essa bobagem. Ah, um grande aperto de mão, Radical. E aí, como é que tá, meu irmão? Eu estou ótimo, muito bem. Ah, cara. Dusty, eu quero lhe apresentar Melissa. Ah. Melissa, este é o Dusty. Dusty está conosco desde que começamos. Ah. Escuta, cara, cadê a Jo? Ah, ela tá lá no Doppler. Quebrou de novo. A gente está ficando sem verba, hein? Querida, por que não fica aqui um pouquinho? Eu volto logo, tá bom? Tudo bem. Dusty, por que não explica pra Melissa por que você é do jeito que é? A Joe vai pirar quando souber que ele voltou. Eu não voltei. A volta do filho pródigo. Oi, Joey. E aí, Bill? Oi, Joe. Oi, Bill. Que bom que nos encontrou. E as coisas? Vão indo bem. Viu o céu hoje? É, está bem agitado. Segura aí. É a maior série de tempestades em 12 anos, todas alinhadas, uma depois da outra. O laboratório diz que nunca viu nada assim. É mesmo? E sobre os papéis do divórcio? Joe! Dá um segundo. Epa, dá licença. Tá, claro. Oi, Bill. Oi, Bill. Oi. Olha só, essa coisa tá mal de novo. Eu tô vendo assim o... Onde é que fica? Tá com grama no foco automático. Checou isso? Tem que checar. Tá, eu vou checar. Quer que eu limpe? A não ser que queira desenhar os tornados. Seja bem-vindo, Bill. Eu não voltei. Então, quer os papéis? Viajei até aqui por causa deles. Estão assinados e prontos. Bom, que bom. Quero ver. Tá precisando nesse segundo? Bom, seria ótimo. Nossa, que urgência. Parece até que você vai se casar. Oh. É? a Melinda? É, Melissa. Melissa. Não tinha uma Melinda por aí? Não, só tive a Melissa desde você. Engraçado, pensei que era a Melinda. Não, não é não. Então aí. Obrigado. Faltou uma página. O quê? Aqui. De onde saiu isso? Ai, o que está fazendo? Eu não posso ler? Não. É o mesmo que leu em dezembro. Eu não li em dezembro. Ah, droga, quer assinar pra gente dar o fora daqui? Por favor. Nós? Ela está aqui? É, ela está aqui com o Dusty. Agora quer, por favor, assinar o documento? Deixou ela com o Dusty? O que é com você? Aonde é que você vai? Eu quero conhecê-la. Não, não quer. Troca. A zona da sucção é o ponto, basicamente, onde o tornado suga você. É, bom, não é bem o termo técnico, mas é claro. Oi, sou Joe Harding. Oi, muito prazer em conhecê-la. O Bill acabou de me dar a boa notícia. Qual? Do nosso casamento. Joe e Melissa. É uma boa notícia. É, provavelmente parece repentino. Parece, é. Ah, você vai se amarrar. É muito maneiro. Bom, nós só queremos nos casar antes que o Billy comece um novo emprego. Ah, é isso mesmo, o homem do tempo. Quê? O quê? Não diga isso. Eu disse o homem do tempo, eu acho isso demais. Ah, está com aquele tom. Que tom? Não gosta de ser o homem do tempo? Eu não vejo problemas em ser o homem do tempo. Doutora Melissa falando. Eu só queria dar um oi, pois foi um prazer conhecê-la. Todo meu. Billy. Não, toca. Carro novo, é? Pois é. É, emprego novo, carro novo, mulher nova. Agora é um novo homem. Joe. É muito estranho. Eu sei, nem me fale. Eu pensei que você vinha aqui sozinho. Eu nem estava pensando em vir aqui. Você disse que me encontraria. É sobre a Dorothy. Dorothy? O que tem ela? Ela está aqui. Me mostra. Não acredito. Construímos 4 iguais. E funciona? Achei que gostaria de ver o primeiro teste. Não seria justo se não estivesse aqui. Isso vai ser demais. Olha só que gracinha. É. É a criação do Bill, cara. Radical, veio de dentro daquela cachola. Ajudei um pouco. Mas que maravilha. O que é isso? É um instrumento para o estudo de tornados. O primeiro da história. É emocionante. Os cientistas têm estudado tornados há séculos, mas ninguém sabe ainda como eles funcionam. Não sabemos o que acontece lá dentro, porque nunca ninguém conseguiu obter medidas científicas dentro do turbilhão. É o que essa máquina vai fazer. Ah, como? Bom, vamos colocá-la dentro do tornado. Ela vai se abrir e liberar centenas desses sensores que medem todas as partes do tornado simultaneamente. Melissa, funciona assim. Estes sensores sobem pelo turbilhão e emitem sinais sobre a estrutura interna, velocidade dos ventos, assimetria do fluxo. Poderíamos aprender mais em 30 segundos do que nos últimos 30 anos obter o perfil de um tornado pela primeira vez. E para que serve isso? Se soubermos como um tornado funciona, poderíamos criar um sistema avançado de alerta. Já não tem um sistema de alerta? Não é muito bom, não chega nem perto disso. Agora leva 3 minutos. Se pudermos obter essa nova informação, poderemos ampliar o tempo de aviso para 15 minutos. Para as pessoas irem para um local seguro. É o que o pessoal tem tentado fazer. Tá bom. Não acredito que realmente conseguiu. Bom, Conseguimos. É. Como coloca dentro no tornado? Ficamos na frente do tornado e colocamos no caminho dos estragos. Depois temos que sair antes que ele te pegue. É a zona da sucção. Ah. Legal. Joe, há uma atividade de tornados. O laboratório disse que é uma formação de nuvens a uma velocidade de 60 quilômetros. Então tá, vamos! É isso aí, vamos nessa! Vamos nessa! Uhul. Finalmente, eu não aguentava mais! Ah, meu Deus! Joey, Hanks, me ajudem! Sim, senhor, tô atrás de você. Valeu! Cadê o Dust? Ah, já vi! Nada, Dust! É sempre o último! Vambora, é, cara! Queremos o terceiro! Pregador, segue a gente! Lawrence, não esquece a câmera! Não! Peguei! Eles sabem o que estão fazendo. Eles vivem pra isso. Fazem isso muito bem. Eles vivem pra isso. Donut 2 e 3 prontas! Donut 4 pronto! Não quer mesmo ir com eles? Não. Ir com eles? É. Ah, não vai ficar. Ela assinou os papéis? Ah, droga! Não assinou? Se a gente correr, alcança eles. Neve, que bom que voltou! Eu não voltei! Neve! Fala, chefe! Tem caminho melhor que a trinta? Não! Por enquanto, não. É melhor ficar nela até passarmos por Rogers Creek. Entendido. Quando alcançarmos, pega o carro e vá pra casa. Vou pegar os papéis assinados e nos vemos à noite. Não! Quer saber? Eu tô achando tudo muito interessante. Eu quero ir com vocês. Jonas é um filho da mãe. Quem é esse cara? Jonas Miller é um carreirista. Todos começamos no mesmo laboratório, mas Jonas saiu e conseguiu os patrocinadores. Está nisso pelo dinheiro e não pela ciência. Tem muita tecnologia, mas não tem instinto. E não tem a Dorothy. Responda. Bill, você mudou de ideia? É, e o que o Jonas está fazendo aqui? Sei lá, mas aposto que ele está fazendo a mesma pergunta sobre você. Droga, segura aí. Ah, meu desgraçado. Vai demorar quanto tempo para consertar? Ah, talvez 10 minutos no máximo. Ah, tá bom. O que me motiva é o desconhecido. E se pudermos prever o caminho de um tornado, quantas vidas poderiam ser poupadas com a criação do sistema de alerta antecipado? E o DOT-3 é a resposta. O primeiro telêmetro ortográfico digital. E dentro dele, centenas destes pequenos sensores que, quando liberados dentro do tornado, transmitirão dados sobre a velocidade do vento, a pressão e a temperatura do ponto de umidade. Bill? Por que não me contou? Bill, não! O que foi? E em breve, ele se tornará o centro de todos os estudos. Achou que eu ia descobrir, hein? Eu ia descobrir de qualquer jeito! Paga aí! Não vale a pena! O que está acontecendo com você? Seu filho da mãe! Do que você está falando, hein? Dorothy, você roubou, ladrão! Ladrão. Ah, entendi. Quer levar o crédito pelo meu projeto? É um mentiroso. Foi ideia nossa e você sabe. Ideia não realizada. Não realizada. Não vale nada se não conseguir continuar. Gente, será que dá pra parar com isso? Bill, a gente sabe que ele nunca vai conseguir fazer ela voar. Gente, deixa eu esclarecer uma coisinha. Essa gracinha tem ligação com o satélite. Temos um Doppler de pulso a bordo. Temos tempo real Next Red. Hoje vamos entrar para a história. Fiquem por aí. Porque os dias de comer poeira já acabaram. Melhor do que o que você come. Vamos ver quem chega lá primeiro, cara. Ah, e a propósito. Adorei seus boletins do tempo. Seu perro! Eu ainda não acabei com você! Vem cá! Vem cá! Tira as coisas! Ei, larga! Calma! Esse cara é um puxa-saco! Desculpe, eu devia ter te contado. Um dia. Eu te dou um dia. Voando ou não, eu estou fora. Amor. Amor, tá tudo bem? Tudo bem, está tudo ótimo. Mesmo? Tá, tudo bem. Então tá. Eu vou ficar por aqui, relaxar. Por que você não pega umas bebidas geladas pra gente? Eu vou pegar. Sabe, Joe, eu não sei o que tá vendo com o Bill. Ele tá doido, tá maluco. Devia pôr uma coleira nele. Ele não é problema meu, é seu. Ah, a propósito, essa tempestade vai ser bem maior do que antecipamos. Tenho relatórios de mesociclones de Grand County até Logan. Tá dividindo informação comigo? Não, eu... Só quero saber pra que lado você vai. Sudeste, eu acho. Por enquanto. Duas limonadas pra viagem. Nada muda. Como? Ele vai esperar para ver o que o Bill vai fazer. Será que dá para me dar um café, por favor? Aquele homem está esperando o Billy por quê? Então está me dizendo que o Billy sabe o que uma tempestade está pensando. Mais ou menos isso. Quer chiclete? Minha tia Meg chamava ele de barômetro humano. Bom, ele não me contou nada sobre isso. Se quiser fazer xixi, é melhor fazer agora, porque não tem lugar para parar na estrada que vamos pegar. Ainda está apaixonada por ele, não é? A conta, por favor. Eu não culpo você. Só espero que não seja uma tentativa desesperada de mantê-lo em sua vida. Estamos juntas. Oi, chefe. E aí? Ficando verde. Ótimo. Levantar acampamento. É pra já. Preciso de um setor dessa célula. Continue procurando o gancho. Agora mesmo. Flanders, como vão os pontos de umidade? Chegando a 70, senhor. Eu trouxe a limonada. Precisamos ir. Segue a gente na caminhonete, mas fique atrás do carro do Tush. Vai estar segura lá. Eu preciso ir com a Joe. Vamos embora, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Mas pra onde? Obrigado, eu dirijo. Ok, levantar acampamento, vamos nessa. Isso é uma maravilha da natureza! Uhul! Melissa falando. Oi, Donald. Eu tô no meu carro. Oklahoma, where the wind comes sweeping down the plain and the waving. Donald, essa sensação de inadequação vem de dentro de você. Julia não tem raiva de você. Já falamos sobre isso antes. Não se casou com seu pênis. Tudo bem. Ela não se casou só com seu pênis. E aí? E aí? Que cor fantástica aquela ali, ó. Olha essas formas. Aposto que devem estar a uns 12 mil metros. Isso é bom. Isso é muito bom. Ela trabalha na estação, foi onde a conheceu? Joe, o quê? Eu não quero brigar. Eu não tô brigando, eu tô conversando. Não quero brigar. Ela é legal. Ha! Ela não é legal? Sei o que quer dizer. Sabe? Sei. Não começa. Eu só tô tentando conversar de forma civilizada e você tá me torrando a paciência. Caramba. Ela é legal. Não. Ela não trabalha na estação. Ela é terapeuta. Ah? A sua? Meu Deus, não pode resistir. Eu não tô dizendo que precisa de terapia. Como é que é? O quê? Eu não tô... Eu preciso de terapia. Eu não disse isso. De um terapeuta. Eu não quis dizer isso. Por que eu ia precisar de um terapeuta? Eu não sei. Você é médica? Você diz. Eu não sei. A incapacidade de terminar as coisas, talvez. Ah, terminar. Fugir das coisas com que não consegue se comprometer. Não consigo. Você perguntou. Olha. Você perguntou. Não, não, não, isso é bobagem. Olha, eu posso ter ido você embora, perguntou. Mas pelo menos eu estava presente, se quiser saber. Você nunca fez a menor frente, ideia. Você tá nunca na fez a menor ideia do que era compromisso, o que significava estar casado, como estabilidade, apoio, uma casa e todas as coisas legais como essas. Quer que eu dirija? Não. Então dirige. Que merda. Alguém devia avisá-la sobre o seu temperamento. Joe, eu juro, ela obviamente se você não sabe onde está se metendo. Fique fora disso. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo. Estou ficando bons nisso. Quer saber, desde que esteja feliz. Obrigado. Estou feliz. Sou uma pessoa feliz. Eu estou feliz com a minha vida. Eu estou feliz com o modo como as coisas estão indo. Eu estou feliz com... Melissa. Eu sei o nome dela. Eu sou feliz com a parece Melissa. Feliz. Parece muito eu feliz. Sou. Droga. Vocês dois aí pretendem demorar muito? Quê? Nada, eu só estava querendo saber se nós vamos pegar este tornado ou vamos esperar o próximo. Droga! Belter, está no chão? Já vi, já vi. Calma, devagar. Vamos para a direita, está no curso para leste. Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tornado em vigor até às 11 horas. Para os condados de Nantes, Dr. Miller, fala. Acho que viraram para a esquerda. A 3 quilômetros a leste de... Vire! Vamos tentar interceptar. Preparem-se para a montagem. Entendido. Passar na frente dele. Sei o que estou fazendo. Tem que cruzar o campo, Bill. Sei que tem que ficar na frente tem dele. Tem que passar por aquele campo. Quer dirigir? Eu só estou dizendo tá que... Está querendo dirigir? Eu adoraria. Está a 4,5 km de distância. Vamos ver o que vai fazer. Entra ali, vai. Espera. Vai espera, perdendo. Espera um segundo. Só um segundo. O quê? Está amarelando? Aperte o cinto. Bill, Joe, cadê vocês? Perdemos contato visual. Está se divertindo? Tô, vamos sair daqui. Tá certo. A velocidade está aumentando. Bill, nessa semana seria ótimo. Estou tentando. ficar depois. Agora estou tentando não matar a gente. O milhão ficando mais forte. Está indo rápido. Indo na sua direção, John! Está começando a virar. Onde? Não consigo ver. Já vai ver. John, tão perto demais. Ah. Não vai dar certo. Está fora daí. Droga. Não consigo sair. É incrível demais. Essa foi uma boa ideia. Cadê meu jipe? Já achei. Feliz. Você está bem? Elissa! John, como é que foi? Elissa! Você está legal? Você quase bateu no carro. Foi legal, foi demais. Elissa! Billy! Você está bem? Tô bem. O jipe quase caiu em cima dela. Foi incrível. Foi demais. O que aconteceu com você? Legal. Nada, nada. Estávamos em segurança. Já era. Virou sucata. Não, não, não. Espera, espera só um pouco. Olha só. Vamos dar uma olhada. Eu sei. Vamos dar uma olhada. Acabou. Tudo bem. Tudo. Data. Tudo bem? Ela está bem. Pelo menos teve uma coisa boa. Ela saiu voando. Como é que foi? Muito vento. Vento? Profundo? Você manda daí. Muito profundo. Profundo. Ei, olha o socorro chegando aí. Não devíamos parar para ver se precisam de ajuda? Sintonizados em nossa frequência. Estamos falando da central. Estão bem, preste atenção na estrada. Ei, noivinha, tá atrasada, Jonas? Vem cá. Vem cá, noivinha, dá um beijinho. Sai, vem. Sai do carro. Perdedor! Vá procurar seu próprio tornado. Perdedores! Bom dia também. Saiam daqui! Que falta de sorte. Não esquenta, eu limpo tudo. Vamos preparar a Dorothy 2. O seu carro tem seguro total? Só contra terceiros. Ih, só para terceiros, é? É um carro bem legal. Obrigada. Nem pense nisso, esqueça. Joe. Aqui é o último carro, aqui é o último carro. Estou aguardando ordem, chefe. Vai em frente. Não, o carro é seu. Não, pode falar. Dusty, a zona de batalha deve estar a noroeste da 81. Entendido, zona de batalha? Billy, o que vamos fazer agora? Vamos procurar de novo. De novo? Mas vocês quase morreram não, lá. Não. Foi por pouco. Vocês vão cruzar na 15, Oklahoma, 412. 412. Ok, entendido. O que sabem da mesonete? O vento continua a mudar. A velocidade é 90. Falou. Vamos pegá-lo. Impressão minha ou o vento está mudando? Os ventos no nível mais alto estão mudando, sim. Aham. Essa coisa pode se dissipar. Temos tempo para chegar na frente? Murphy, a rotação está aumentando. Mudança em 90 nós, 50 externa e 40 interna. Sim, sim, estamos vendo. Vemos um gancho bem pronunciado. Verificando para o senhor. Doutora Miller, estamos captando rajadas a sudeste a 60 km por hora, aproximando-se a 230, doutor Milhão. Tempestade se movendo em 225 graus vindo do sudeste. Estamos na posição perfeita. Prossigam. Olha só. Admiro a raça deles. Olha lá, seu amigo. Olha a corrente de ar. O ângulo vai mudar de direção. Tem certeza? Ah, tem. Com toda certeza. Vai virar de lado. Isso é ruim? Não tinha uma estrada lá atrás? Tem razão. Vai, vai, vai. Daqui a 6 quilômetros, vira à direita. Vamos lançar e terminamos o trabalho. É, Dr. Miller. Droga! Droga, está se afastando, droga! Acho que eles vão interceptar. Tony, você não disse que essa coisa ia manter o mesmo curso? Coisas acontecem. Rabbit, em que estrada estamos? Para onde ela nos não leva? Não parece natural, mas com a mobilidade do esperma do Donald, não vai ter esse bebê à moda antiga. Mesmo se ficar de cabeça para baixo. Ela é terapeuta em reprodução. Pode continuar cantando, mas Lawrence, não fique com falsas esperanças. Lawrence, responde. Temos que passar na frente da tempestade. O que, você está vendo pelo satélite? Chefe. Vou ter não que ligar de volta. Depois para o sul. Para o sul. Mudando para o sul. Temos o F2, senhoras e senhores. Possivelmente um F3, ok? Escutaram? Tem um vórtex enorme no chão, bem no chão. Enorme. Parece que tá virando, parece que tá virando. A atmosfera tá muito instável, repito, muito instável. Aqui é Rabbit em 2 horas, está vindo pra cá. Aqui é o Sanders, estamos indo para leste na estrada secundária. Estamos nela a uns 4 quilômetros. Temos um F3 bem no chão e é uma belezinha. Show demais, é uma beleza. Mas não vai ficar muito tempo por aqui, não. Achamos, estamos vendo. Estamos apanhando aqui, pessoal. É melhor ficarem para trás. carregado? Tá, pode usar. Faixas de chuva. O quê? Olha só as ondas naquelas plantações. Droga, chuva horizontal. Segure-se. E eu nunca tinha visto tanta atividade assim. Acho que ninguém nunca viu. As frequências de flash estão altas. Bill, estamos no centro. Ele tem irmãos. O que é isso? Alô, Julia, eu não posso falar com você agora. Estamos embaixo da formação. Eu estou vendo isso. Não podemos atacar essa coisa do sul, vamos ser arrastados. Fique olhando. Julia, você está nervosa. Você tem que respirar, nós duas temos. Vaca. Eu vou desligar, Julia, eu tenho uma vaca. Outra vaca. Na verdade, acho que era a mesma vaca. Acho que é um tornado errante, ele não tem rota. Isso não tá com uma cara boa, tira a gente daqui. Estou tentando. Pisa fundo. Não está nada bem. Tá? Ah, desculpe. Eu não pensei direito. Sabe, quando você me dizia que perseguia tornados, no fundo eu sempre achei que fosse brincadeira. Está tudo bem. Tudo bem. Tudo. Demais! Joe! Joe, fala pra mim, Joe. Só, eu tava pensando o seguinte, poderia não ser uma má ideia, porque tinha tornados demais ali. Se a gente não saísse daqui, a gente podia acabar... Você tá brincando? Isso não acabou, só estamos vendo o começo. Sabe o que é, Joe? É que o pessoal aqui percebeu que nós estamos muito perto de uma Akita. Não? Sim. É, e a gente podia dar uma paradinha, né? Não. Carne vermelha, a gente precisa de nutrição. Não vamos invadir a casa da tia Meg. Comida! Comida! Comida! Lá de jeito algum. Pronto, é assim mesmo. Está bem, entendi. Billy! Maggie! Bem, querida. Anda. Precisa conhecê-la. Vai adorá-la. Meg, como vai? Como está? Ah, como é bom te ver. Ah, bom ver você também. Anteontem eu estava dizendo a Joe como eu sinto a falta dele. E você não viu o meu trabalho. Não. Ah, Joe, querido. Parece que virou um pouco de ação. Devia ter visto. E aí, tia Meg? Tia Meg! Tia Meg. Comida! Meu bem passado. Numa tempestade forte com raios, tem que segurar os tornozelos e botar a bunda pra cima. É, se vai ser atingido, é o melhor lugar. Eu queria que me acertasse uma vez. É, pra ver qual é. Isso aqui é limonada de verdade. Tia Meg, eu vou me mudar pra vou cá. Vou com a frigideira aqui. É... Ah, por favor. Passa pra cá essa besteira. Cuidado, lá vai, lá vai. Puxa, Meg, mas que bifão. Onde é que você arruma essa carne toda? Viu minhas vacas lá fora? Não. Legal. Mata suas próprias vacas, né, Meg? Legal. Purê? É melhor comer enquanto pode. Esse molho da Meg é famoso. É praticamente um grupo alimentar. Chuveiro de graça. Eu sou a próxima. Eu vou. Como pode assistir a esse lixo? Ah, desculpe, senhores, precisam ver isso. Eu queria saber por todos que querem saber. Cuidado aí, ele vai roubar seu microfone. Pra mim é a emoção da caçada. Ah! O homem. Não acredito. Isso daí. Pode prever os tornados agora. Bom, não, eles são muito imprevisíveis. Como alguns dos meus colegas menos afortunados descobriram Desliga hoje mais isso. cedo, mas esperamos mudar tudo isso com um sistema que eu criei que poderá fornecer informações fundamentais. Cala a boca! Desliga isso! Que palhaço! E que ele está mesmo apaixonado por si mesmo. Eu pensei que fosse passageiro. Você vai maldizer o dia. Você vai maldizer o dia que enfrentar o Radical. É isso aí. Amém! E eu tô falando de arrependimento iminente. É, arrependimento iminente. Eu queria saber por que chamam Billy de radical. Porque o Billy é o radical. O Bill é o cara mais descontrolado desse jogo. É. Não, eu acho que eu estou em segundo lugar. Eu já vi o radical em ação. Estão precisando de histórias novas. Eu vou tomar banho. E aí, vamos pegar esse perto de Dalleton, né? Ah, não. Que isso? A gente tava perto demais, né? E achou com a câmera de vídeo na mão. Tava filmando, né? Aí, de repente, do nada, surgiu aquele Valiant velho, todo enferrujado. Ela começou a gritar. E apareceu um maluco do carro com uma garrafa de uísque na mão. É, e ele tava nu. É, peladão. Peladão. Peladão. Completamente nu. Meio. Não, nu. Então a Joe gritou pra que ele saísse do caminho. Aí ele foi se aproximando do tornado com uma garrafa e disse: você quer um gole? E jogou a garrafa no tornado e a garrafa nunca mais caiu no chão. É. O tornado pegou ela e jogou ela lá pra cima. Tudo isso é mentira. Era um outro Bill. Bill malvado. E eu o matei. Não, era um tornado de um bom tamanho. Qual era? Um F3? Um F2 sólido. Agora me perdi de novo. É a escala Fujita. Mede a intensidade do tornado pelo quanto ele devora. Devora? Destrói. O que encontramos antes foi um bem forte, um F2, F3, talvez. Hoje vamos encontrar um F4. Seria ótimo. 4 é bom. Um 4 mudaria sua casa de lugar com eficiência. Existe mesmo um F5? Mas como ele seria? O dedo de Deus. E vocês nunca viram um F5? Só um de nós. Esqueça. Não importa o que faça. Continua muito bonita. Você não é imparcial. Sou sim. Parece os velhos tempos lá dentro. Parece sim. Ele não cumpriu sua parte no trato. Que parte? A de viver chorando por você e morrer infeliz e solitário. Isso ia ser pedir muito. Não sei. Bill sempre teve o caminho dele. que geralmente era igual ao seu. Parece que já faz tanto tempo. Não, nem tanto, Joe. Ele está aqui, não está? Que coisa linda. A situação do tempo é bastante grave para nós, ao norte da área central. Nós temos um! Um F3! E tá pertinho de Barley! Número 20 em uma sequência que parece não ter fim. Isto vale para o condado de Garfield, inclusive a cidade de Enid. É uma tempestade que se formou nos últimos 15 minutos. O primeiro alerta do radar mostra que é uma tempestade bastante intensa. Você vai com Dust, tá legal? Tá legal. Vamos nessa, gente. Acharam que é grande. Vamos bem, pessoal. Bora. Sabemos onde está o Jonas? Ainda está imenso. Baixa obrigado, Meg. Vocês souberam, chegamos antes dele? Estou contando isso. Obrigada por virem. Desculpe por sair correndo. Não é pra isso que vim? Tchau. Foi bom te ver, Bill. Querido, eu... Tudo bem. A vaca estava gostosa, tia. Isso aqui é pra você. Obrigado, tia Meg. Vamos lá, queridinha? Claro. Ah, isso aí, legal. Bom, foi um prazer conhecê-la. É igualmente. É bom correr. Me dá a chave. Por favor. É todo seu. Rabbit! Aguenta aí! Atravessamos o Akita, pegamos a estrada Myers até o corpo de bombeiros, depois pegamos a 132 até a 44 leste. Rabbit, se conseguir algum atalho, avise. Precisamos de cada segundo. Agora sim vai pular, pessoal. Ok, vamos nos preparar. Tá, desculpa. Pode falar agora. Uma pessoa comum passa a vida inteira tentando evitar situações de tensão. E nós passamos a vida inteira entrando em situações de tensão. Dessas! Rabbit, o que tem aí? Seguinte, Bill, vira à esquerda na direção daquela fazenda. Tem certeza disso? Tenho. Confie em mim. Rabbit é bom. Rabbit é sábio. Minha nossa. É uma plantação, Rabbit. Eu sei, vai em frente, passando pelas folhagens. Está vendo as folhagens bem na sua frente? Estamos vendo as folhagens. O que tem depois? Depois do quê? Depois do quê? As folhagens. Depois uma parede das folhagens. De tijolos, uma mulher barbada ou o quê? Ah, é... É a estrada, é a estrada. Cadê a estrada, Rabbit? É, cadê a estrada? Deve aparecer a qualquer momento. Ela pirou. Tá maluca, Joe? O que tá querendo fazer? Matar alguém? Que lindinho, Jonas. Foi muito legal você ter parado antes pra saber se estávamos todos bem. Foi muita tudo consideração bem, sua bem, ver 10 pessoas numa aberto. Estrada e não parar. Idiota. Vamos ter que sair dessa estrada. Não é hora de ficar dando palpite. Não é um palpite. Precisa... Vira à direita. Confie em mim. Você quer dirigir? Vira logo. Uma série de eventos em níveis superiores tem vamos seguir? Sequencialmente acompanhando a zona de estiagem. E que se transformará em tempestades, algumas delas não bastante vamos, sérias. O que ele está fazendo? Sei lá. Não sei. Acharam uma estrada. Parece trilha de tropeiro. Acertamos em cheio. Acertamos em cheio, acertamos em cheio. O tornado está no chão. Escuta só. Parece que está vindo na rota 33. Então, estamos na 33. Qual é o caminho? A uns 52 km por hora. E aí, você ouviu? Eu não estou conseguindo ver. Onde é que está? Alô? Onde é que vocês estão procurando, hein? Onde, onde, onde? Direção Rex. Norte, nordeste. Está vendo? Não. Tem alguma coisa? Norte, nordeste, estão ouvindo? Droga, está vindo para cá. Ele ficou vertical, ficou vertical. Tá ganhando muita força. Você tá vendo? Não, não posso. Meltzer, não temos visual. Repito, não temos visual. Ajuda a gente aqui. Cadê ele? Acabei de achar. É o maior que eu já vi. A base tem quase 1 quilômetro de largura. Gavin! Está indo pro leste, pela 7. Deve aparecer em cima daquele morro em questão de minutos. É esse aí, tenho certeza. Talvez tenha parado. Acho que o Rabbit tem razão. Vai mostrar a cara feia depois daquele morro. Joe, o que você acha? Vai atrás dele, Joe! Joe! Hora de acionar. Vamos nessa. Meu amor, essa é a melhor parte do show, sabia? Chuva de granizo. Granizo, chuva de granizo. Anders, vamos parar em qualquer lugar aqui. Tá bom. Vamos ter um dos grandes. É. Opa! Tá subindo, Bessie. Já tá subindo, tá ouvindo? Eu estou checando. Estão quase no alto. Viu? É agora. Vai. Vou prepará-la. Estão quase lá! Ah, meu Deus! Meu Deus! Melissa, vem ver! Vem ver, dá uma olhada! Dá até pra sentir! Olha só, não, com as lentes telescópicas! Você tem que ver! Não! Ah, qual é? Qual é o problema? Ah, que vocês foi? São todos loucos! Vocês sabiam disso? Como é que é? Ah, se tá tudo pronto, só vamos embora até lançar o Ela é mais louca que todos, tá bom? Tá legal, tá quase pronta. Peraí que eu vou avisar. Já estamos quase lá. Estamos quase lá. Para, aqui tá bom. Ele pode virar, temos que chegar mais perto. Para, Joe. Vai, não. Pronto, já estamos mais perto. Solte o reboco! Precisa de mim? É, tá tudo bem, me ajuda a descer! Rápido! Que rápido! Precisamos correr agora! Anda, vai! Temos de fazer isso! Anda, rápido! Vai! Está. O que está acontecendo? Ah, não, não acredito nisso. Mas que droga! Lawrence, o que diz o Doppler? Eu não sei. O cone de silêncio. Bill, Joe, ele acabou. Ele estava estável, mas de repente ele... Ele acabou. Está se refazendo. Ainda não acabou. Ele tem razão, está se refazendo. Ele sobe e desce. Delta, está se refazendo, tem que rastrear. Eu já sei, mas os dados estão incompletos. Vocês têm que dar o fora daí, entenderam? Bill, me ajuda. Oh, temos que ir embora. Não. Me ajuda. Temos que sair daqui agora. Não. O Bessie vai checar para ver se ele cai e se estiver perto de nós, ele não fala. Vai cair perto da gente. Vai cair em cima da gente. Ainda podemos fazer isso. Espera, Bill. Espera. Não. Esquece, volta. Joe. Esquece. Volta. Não é tarde demais. Volta. É tarde demais. Me ajuda. O que está fazendo? Me ajuda! Joe, isso não presta mais! Acabou! O que é com você? Ainda dá tempo! Meu Deus, olha o que está dizendo! Está obcecada! Você nunca viu o que aquela coisa pode fazer! Eu acabei então, de ver! Fala de uma coisa que você nunca viu! Você nunca viu acertar uma casa e errar outra casa e vir atrás de você! Oh, Joe, então é isso que você acha que ele fez? Você não sabe. Meu Deus, Joe, por que você não pode esquecer? Você não entende, tá? E nunca vai entender. Quando vai ser o bastante? Até onde quer chegar? Fala comigo. Joe, as coisas estão erradas. Não dá pra explicar, não dá pra gente prever. Se matar, não vai trazer seu pai de volta. Eu lamento ele ter morrido, mas isso foi há muito tempo. Precisa continuar a sua vida. Pare de viver no passado e olhe para o que você tem na sua frente. Olhar pra quê? Pra mim, Joe. Com licença, doutor, isso aqui é seu. Como estão os cálculos? Hã? Oi, Bryce. É, razoável. O quê? É melhor vir até aqui. Dê uma olhada nisso. Parece que as velocidades estão extremamente altas. Aquelas células estão convergindo. Velocidades de saída e entrada dobraram. quando o distúrbio interage com a corrente seca, tempestades provavelmente irão ocorrer. Algumas dessas tempestades provavelmente serão muito fortes, acompanhadas de tornados, chuvas de granizo e ventos violentos. Devido a uma significativa força vertical, tornados extremamente fortes são possíveis de ocorrerem. Espera-se que a ameaça de tempo ruim continue amanhã de manhã, quando a corrente seca deverá sair desta área. As pessoas nas áreas próximas devem permanecer alertas durante a noite para as mudanças no tempo e possíveis tornados. Em vários condados tivemos informações sobre tornados. O último foi visto a noroeste de Kenton. Isso foi há poucos minutos. Espere um segundo, acabei de receber uma informação. Ok, agora é oficial. Foi comunicado um tornado se movimentando em Kenton há poucos minutos. Não temos informações sobre danos. Olha, o que ela me contou... Por favor, pode me dar 8 cafés para a viagem? 8? É. Dois cafés, por favor. Um dia é longo. Uhum. Eu andei pensando sobre os sensores. O modo como se espalharam hoje na estrada. Eu estou começando a duvidar se o turbilhão vai levá-los como pensamos. São muito leves? Sei, talvez a coisa toda seja leve demais. Tem alguma ideia? Não, ainda não. Esta é uma situação realmente incrível e perigosa. Se você conhece pessoas na área de Kenton, não tente ajudá-las neste momento, pois se tornará mais um problema. Obrigado. Thank you. negócio pra baixo! Ah, vamos lá! Olha só, cara. Receberem mais informações. Todas as unidades. Atenção, todas as unidades. Dirijam-se para o drive-in da cidade. Deem auxílio à população. Está acontecendo com o tempo em Oklahoma, é claro. A atividade de tornados continua. Informações que estamos recebendo em Fairview indicam que um cinema drive-in foi completamente... Foi assim que aconteceu naquele morro. Sabemos que os danos foram maciços. Aquilo? Tivemos sorte. Foram só correntes com rajadas fortes. É, o tornado passou de lado. Sabe pra onde tá indo? Tá indo pra Nordeste. Também temos indicações que a tempestade pode ser incrivelmente perigosa. Atenção, vai bater de frente, Joaquim. E parece que pode estar indo diretamente para a área de Waquita. Parece ser bastante poderoso. Alertamos a todos para procurar... Eu vou. É tia Meg. Vamos nela! Cadê o Belzer? Pode me dar uma rota da tempestade? Vamos embora! Vamos embora! Então, espera! Cadê o telefone? Não tem linha, eu já tentei. Eu vou. Espera, eu dirijo. Aí, Joe, podemos ir pela 38 e cruzar pela 132. Querida, é a Meg. Eu preciso ir. Eu vou pra casa. Ótimo, ótimo. Vai estar segura no motel. Eu te vejo amanhã. Eu não vou estar aqui. O quê? Por quê? O que está dizendo? Estou dizendo adeus. Mas por quê? Quer saber? É que competir com isso não dá. Nem saberia por onde começar. Não faça isso agora, por favor. Mais cedo ou mais tarde teria terminado. Nós dois sabemos disso. Todos os hospitais da área já foram informados sobre a chegada. O engraçado é que eu não estou chateada. Você entende? A gente chega lá. Vamos nessa! Nunca quis que isso acontecesse. Ah, Billy, eu sei disso. Tá tudo bem. Bill! Ah! Pode ir lá. Precisa de você. Tomara que tia Meg esteja bem. E você? Não. Não se preocupe comigo. Eu sei o caminho de casa. Podemos chegar em Wakita em uma hora. Bill! Anda! Bem-vindo a Wakita. Receberam o Ouviu isso? Acho que ouviu alguma coisa. Meg! Ouse, garota! Ouse! Ela está lá embaixo. Meg, estamos aqui! Vamos descer! Isso em cima dela. Aguenta. Não se mexa, não se mexa. E pronta? Cuidado com a cabeça. Ai. Calma. Você está bem? Eu estou bem, eu estou bem. Baixo. Temos que correr. Pode andar. Vamos. Eu vou tentar. Obrigado! Meg! Meg! Meg! Bill! Alguém aí, pega o meu relógio! Pego. Cuidado! Meg! Meg! Bill! Estamos bem, já vamos sair! Traga uma ambulância! Vem! Traga uma ambulância logo, anda! Vai! Eu vou chamar a ambulância. Ai, que bom. Peraí, a maca. Aí, Meg, que tal um bife com ovo? Que bom que vocês vieram. Devagar, devagar. Devagar. Cuidado. Ai. Isso, devagar, gente. Bill! Pega o moço pra mim, ele deve estar apavorado. Não se preocupe, eu vou pegá-lo. Bose! Ela está bem? É melhor ela passar a noite no hospital. Que passar a noite? Esquece, eu tô bem. Você vai pro hospital. Tá bom, eu, mas eu vou dirigir. Tia Meg, seu carro está numa árvore lá na esquina. Calma, calma. Isso. Olha isso. O mais forte tornado F5 que este estado já viu em mais de 30 anos. Olha, vem fazer o quê? E eu quero ver como você está. Como ela está? Uma velocidade que muita gente nunca sonhou que um tornado poderia ter. Não é nada. Ele disse que eu tenho um galo na cabeça e talvez um pulso quebrado. Deixa eu ver isso. Não é nada mesmo, viu? Nem está doendo. Desculpe. Eu não estava lá. Desculpe. Pare de se culpar. Você me tirou da casa. Isso precisa parar. Eu não recebi aviso nenhum. As sirenes soaram poucos segundos antes de nos atingir. Eu nem consegui descer as escadas. Joe! Desculpe, aqui. Eu estava ouvindo o rádio. Bom, eu nem sei se você vai querer saber, mas é que está acontecendo. O laboratório prevê um F5. Joe. Vai acontecer com outra pessoa. Vá pegá-la. Eu não sei como. Sabe, sim. Tem perseguido isso desde pequeno. Sabe como fazer. Anda, faça. Pensei que ia para o hospital com a Meg. Ele irá deixar um rastro devastador. Joe. Enorme. O que é? Tudo que tenho informado, o dia todo. Esse foi um dia extraordinário. Sabemos que o Akita acabou que de é? Destruída. E já temos quase 18. Eu sei como fazer, adoro te voar. É uma demonstração sem precedentes da força selvagem na natureza. E ainda teremos mais tornados. Vocês devem saber, não devem ficar no caminho destes destruidores. Devem estar sempre alerta. Mas é isso mesmo. Preciso de todas as latas de alumínio que conseguirem pegar. Tesoura e fita adesiva. Haynes, Peltzer, coloquem a última Dorothy atrás da caminhonete. Sim. Quero que façam isso imediatamente. Já fomos. Pronto para nós? É, estamos prontos. Estamos prontos? Uhum, é. Estamos prontos. Vamos lá, gente! Terminou tudo? Acho que sim. Beleza? Legal. trabalho, pessoal. Prepare-se para gravar, valeu. Ok? Tenha cuidado aí. Não fiquem perto demais. Falou, você manda. Okay. De volta à ação. Mais um quilômetro e meio? É, mais ou menos. Vou colocar bem no meio da estrada. A não ser que ache que vão passar por cima. Ninguém vai estar lá. Aí dá certo. Dá mais um minuto, Dusty. Estamos prontos. Anda, anda, vai, vai, pega! Tá leve demais. Não, não está. Não, não estamos. Ela vai voar. Está indo para Nordeste na 80. Estão ouvindo? Isso. A última. Última vez. Laboratório para Move 1. Velocidade de solo aumentando. A base deve ter 2 km de largura. Não podemos mais ver. Qual a sua localização? Estou bem dentro dela. Ela é linda. Tudo bem, estamos prontos para o jogo. Prepare-se para filmar. Tinham que estar em algum lugar. Aqui, o caminho está estável. Entenderam, homens? É agora. É esse aqui. Fiquem alertas aí atrás. Estão posicionados. Podem conseguir. Não, se não aumentarem o peso. Jonas, aqui é Joe. Tá me ouvindo? Agora não, Hardy. Jonas, preste atenção. O aparelho é leve demais. O tornado vai dispersá-lo antes de chegar ao núcleo. Precisa colocar mais peso. Ah, compartilhando informações valiosas. Ok, vou pensar nisso. Obrigado. Jonas, preste atenção. Não seja... O quê? Dá pra ver eles? Qual a sua posição? E aí, Bill? Estamos indo para o Nordeste, indo paralelo ao tornado e prontos para passar na frente dele à esquerda. Por quê? Espera um pouco. Temos uma visão muito boa daqui. Ele pode virar ou prosseguir. E se virar, vai direto para você. Está ouvindo? Devemos fazer o que ele diz. Ele não ia pôr a gente em perigo. Quando eu quiser a sua opinião, eu te peço. Fique de boca fechada, pise fundo no acelerador e dirija. É inacreditável. O que aconteceu? A base em morte deve ter 2 quilômetros de largura. Está ouvindo? Jonas, me escuta. Isso não é um jogo. Sai dessa frequência, Bill. Tá virando. Jonas, eu estou avisando. Ed, eu sei que está me ouvindo. Vire agora. Saia daí. Tentamos. Não podemos fazer mais nada. Nós podemos. Bill, a velocidade de solo está aumentando. Vão para frente o mais rápido que puderem, senão ele vai enterrar vocês. Estamos prontos. No 3? No 3. Vai! Tá pronta! Thank you. Vai! Vai! Vai! Enterrados a uns 300 metros. Se nos prendermos a eles, talvez tenhamos alguma chance. Bill! Não adianta. Aqui. Se amarra nisso aqui. Anda. Thank you. E você? Olha só aquilo. Derrubou a casa. Conseguimos. É, conseguimos. Dorothy, realmente voou. Foi uma boa ideia. É. Bom, meu... Temos tanta coisa para fazer. É. Eu quero obter verba para um novo sistema de alerta. Precisamos de um laboratório maior. Você precisa começar a analisar todos aqueles dados. Preciso? É, temos que gerar modelos daqueles dados e eu vou cuidar do laboratório. Não, não. Você vai fazer a análise e eu cuido do laboratório. Você dirigir o laboratório? Sim. Não vai, não. Sempre tem que fazer as coisas da maneira mais difícil. Conseguimos! Os sensores funcionaram, o computador ficou maluco, tem dados saindo dos ouvidos! Da história, gente! Ai, meu, olha só esse céu! Eu acho que a gente já viu tudo.